2228, Sumo Centro Recife, seu país como 2888. Recife 288, passando 2228. Até o momento que já estão gastando ação de identificação, a gente vai direto para a posição Duna, do separador do 10, o ajuste padrão na 013, se tiver condições, mantém a velocidade até mais próximo. Boa, Duna, 013, mantém a velocidade de carro, já deixa até 2.10. escala tão autorizada a sinal elétrico, reporte estabilizado. Autorizado elétrico, reporte estabilizado, esse derrapado. Espera sua identificação autorizada pela Alemanha. Esse está para 3 metais, ajuste no 03. Obrigada por ajudar. Serracongo, Santa Torre, 1895. 1895, esse Serracão. 2170, gosto para 2010, autorizado, afinal ele é assim, está estabilizado. 2170, Serra Tango, bom dia, confirma a intenção de pouso na 017. Meu, onde que é a posição do pátio geral, senhor? Você é na Aerostar ou na negativo? Na Aerostar, pátio 5, Uixi, Serra Tango. Só confirmar pra gente se o pátio geral é em frente à Aerostar, senhor. Afirmo, Uixi, Serra Tango. Positivo, vai prosseguir pro pátio geral então, esse Serra Tango. Gente, o Uixi, Serra Tango, cruza na 17-10, confirma intenções. 17, Uixi, Serra Tango. Gente, chama para o cancelamento, Uixi, Serra Tango, ajuste na 013. Cancelamento, Uixi, Serra Tango. Uixi, Serra Tango, plano cancelado 857, curva esquerda, autorizado gerar base pela direita 17, reporta final, baixada travada. Eu acho que pela direita, reporta baixada travada, Serra Tango. Final, tem todos passando travado, esse carro. Puxa, César, avistado, autorizado pouso, pista no 7, vento 120 graus, 069. Puxa, pouso, esse carro. Serratango, solo 0400, libera na tapasta, cena frequência livre, bom dia. 270, visual campo, sobe, sobe, né? 270, sou na torre, é número 895. 295. Salvador, uma boa noite, C3170, estabilizado na NS da 10, passa travado visual. 3170, boa noite, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 07 nós. Meio pouso na 10, C3170. Tá 3170, fala 08, na minha escuta, libera a direita, segue via Alfa Juliette, portão 3, 41. Alfa Juliette, portão 3, 41.